Me conta teu segredo. Como é que você mantém seu casamento? Me conta teu segredo. Como é que você continua avivada? Me conta teu segredo. Por que tu não amaldiçoa teu Deus e morre? Me conta o teu segredo. Me conta o teu segredo. Como é que você consegue dar a volta por cima? Me conta esse segredo. Me diz como é que você pode renascer das cinzas. Me conta o teu segredo. Durante muito tempo você vai resistir. Você vai dar uma volta e vai dizer assim: ah, mistério. Durante muito tempo você vai dizer assim: vai tudo bem. A gente não é ensinado dessa maneira? Mas mais pessoas no meio do caminho vão insistir com você. Algumas pessoas vão andar com você. Algumas pessoas vão ficar de mão dadas com você. Não pelo que você é, mas por aquilo que você tem, o seu segredo. Nós estávamos lá atrás, chorando, abraçadas, antes de subir. E eu falei: amiga, onde fores, eu irei. Onde deitares, onde pousares, pousarei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. A mensagem dessa noite que nós íamos pregar juntas era sobre isso. Nós íamos pregar sobre andar de mãos dadas mesmo vazias. Quando não há interesse. Quando você não tem nada para me dar, eu não tenho nada para te dar. Quando tudo que nos sobrou foi olhar uma para a outra e dizer: estamos juntos. Quando eu não preciso aparecer do teu lado numa foto para me divulgar. Quando eu não preciso aparecer do seu lado para dizer que eu sou sua amiga famosa, nem você é minha. Quando eu não preciso tirar onda andando no teu jet ski, que eu nem tenho. Relacionamento é muito maior do que me conta o teu segredo. Se me amas, se você me amasse mesmo, Sansão, você ia me contar o seu segredo. Sansão tinha um problema emocional muito grande. Ele voltou de uma batalha e encontrou sua vida emocional dilacerada. E ele coloca no lugar desse problema Dalila, que é uma péssima companhia. E normalmente a péssima companhia, ela é insistente. Ela vem para ser útil. Ela vem para resolver uma dificuldade, para preencher uma lacuna. Ela vem para te fazer alguma coisa que alguém não fez. Aí você deixa a péssima companhia andar contigo porque ela é útil. Cuidado com gente útil. Gente útil está ali só para descobrir o teu segredo. Chega uma hora no ministério que você tem que assinar contratos com as pessoas que trabalham com você com multas de R$1 milhão, senão elas contam o teu segredo para as pessoas. Sabia disso? Contrato de sigilo. Por quê? Tu tem alguma coisa para esconder? Não, mas eles podem inventar. Não é porque você tem alguma coisa para esconder. É porque não é tudo o que a gente tem que abrir para todo mundo. Abre tua casa mesmo. Abre tua casa. Bota a Dalila lá dentro. Vai cuidar. Ela vai lá te ajudar a cuidar do nenenzinho novo, né? E você parida de cesariana, né? Olha a minha cara. Eu só tô achando graça. Não, ela vem me ajudar. Eu vou lá em casa ajudar a limpar. Vai limpar mais do que tu imagina. Ela quer saber teu segredo. Quer saber de que lado da cama que tu dorme, que de lado que ele dorme. Quer saber se ele é um bom marido mesmo. Tem essas dali. Tem umas outras que a gente Acha que conhece. A gente passou uma vida inteira estudando sobre Jezabel. Não sei quantas vocês aqui já fizeram seminários inteiros sobre Jezabel, as batalhas, estratégias, onde Jezabel ataca, o que Jezabel faz, que Jezabel e Acabe, lá, né? Todo mundo aqui formado em Jezabel, tá? Esquecer da Lila.